Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Enfermeira, bisturi, tesoura, e o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Estou ouvindo algo? Doutor, que cheiro horrível é esse? Está acontecendo? Bosco chanchada! Filha da puta! Chanchada Livre News! Eu sou o Jó! Eu sou a Lili! Bora, bora! Eu sou o Torinho! Eu sou o Hugo! Eu sou o Dog! Eu sou o Alexandre Antônio Jovem Nerd! Aqui o Azaghal! E eu sou aquele outro caga lá, do... que ninguém lembra. É, aquele caga. Sensacional, sensacional, velho. E vamos falar do Apocalipse, o Armagedon, o fim dos tempos, o fim das eras, ou se você preferir simplesmente, o fim dessa bagaiada toda aqui. Bem-vindo a 2012! Satanás! Amém, Jesus! É você, Satanás! E pra sermos os observadores do fim do mundo, colocamos aqui os três podcasts mais arregaçadores e psicopatas da podosfera podosférica brasileira: Descontrole Podcast, Tosco Chanchada e Pauta Livre News. Só desgraça, né? Falem por vocês, falem por chega, vocês. Chega a escorrer lágrima do olho, velho. Esse é um momento histórico, épico e sensacional. Olha esse que ele tá narrando um rodeio. Por que você tá falando desse jeito? Depende de que olho tá escorrendo essa lágrima também, né? Correndo lágrima do seu ruim. Cu, ó. Vamos logo nessa porra que tá atrasada. Eu tenho que ir embora dessa bagaça. Se for pra ficar falando igual rodeio, ninguém tira a minha taça. Tinha me falado que você tinha dado uma estudadinha na parada do fim do mundo aí, velho. E eu fiquei pensando assim, caraca, velho, mas essa não é a primeira vez que estão falando que, que vai acabar o mundo, né, cara? Estão falando já faz um tempo, vira e mexe. Só eu já vi o mundo acabar umas duas vezes, tá ligado? Imagina na história toda da humanidade. Cara, né, e fora que dessa vez falaram que ia acabar agora dia 21, já desmentiram, sacou? A NASA trollou todo mundo. Desmentiram? O que eu tô fazendo aqui, então, porra? Mas foi a NASA que desmentiu. Ah, buceto vocês mesmo. Tinha que ser os maias que desmentissem. É verdade. Né? Não, mas o pior que foi o pessoal da Guatemala que desmentiu, cara. Quase lá, hein? Quase lá, hein? Quase lá. São mó mala, mano, cara da Guatemala. Puta mas, que pariu. Mas vocês sabem que o povo acha que o mundo vai acabar porque vai vir um meteoro, essas coisas assim. Meteoro da mas, paixão. Na verdade, diz que no dia 21 de dezembro vai acontecer, vai marcar o início de uma nova era, ou seja, o mundo vai se tornar um mundo melhor, sabe? Esse mundo que a gente conhece, né, vai... Não, esse mundo que a gente conhece vai acabar e a gente vai entrar num mundo melhor, na sabe? Era de Aquarius, vai... Pera aí, né? Pera, não, peraí, ô Torinho, você ouviu esses negócios de macumba que você vai, né? É, ô Torinho, você para de pular as ondinhas aí, rapaz. Baiano e macumbeiro mesmo. Ah, é passageiro, viu? Pô, mas sabe que essa visão otimista da parada é bonitinha e tal, mas o que mais me preocupa é o seguinte, eu não sou ingênuo de acreditar que, tipo, o que os caras escolhem passar na mídia faz parte de um plano, tá ligado? E ultimamente, o que tem passado em filme, série, livro, tudo, é que, meu, não vai dar certo não, velho. O bagulho vai zicar, tá ligado? Então, tipo, quando você vê assim, um monte de filme, um monte de livro, tipo, eles todos são meio que pessimistas, tá ligado? Não tem um bagulho muito bom no final não, cara. Por exemplo, eu tô assistindo Walking Dead e eu não vejo um futuro muito, muito promissor pra aquele final de mundo, tá ligado? Mas ali é verdade, meu. Ali é documentário, pô. Eu não tenho expectativa alta nenhuma para o mundo, sabe, velho? Eu sei que daqui a 30 anos eu não vou estar vivo. Eu sei que eu vou estar morto. Eu sei que se eu deixar pra minha geração, que eu acho muito difícil, que alguma mulher queira dar o chibiu pra mim pra eu comer. Opa, chibiu? É o quê, rapaz? É o caneco, é? Pois... Então, cara, a gente vê buraco de ozônio cada vez mais aumentando, efeito estufa, essas coisas todas. Cara, tem civilizações no Peru que um sol é tão filha da puta que a pessoa tem que sair coberta pra não tomar queimadura de terceiro grau. Imagina daqui a 30 anos. Velho, o mundo vai estar inabitável, velho. Mas aí, assim, os seres humanos, nesse caso, acredito que rola uma adaptação, né? Assim... Claro, a gente vai ficando mais preto, né? Não, mas... o perno já é a evolução da humanidade, velho. O perno, por exemplo, usa o pau dele de sombrinha. Filho do alemão, daqui a 30 anos, o filho do alemão vai se chamar africano, né? O perno, por exemplo, quando tá muito sol, ele anda com o pau acima da cabeça. Ele faz um turbante. Como se fosse um amblerone. Mas o Jó falou do lance da mídia aí, cara, mas eu acho assim que a galera assim caiu pesado em cima e fez assim, tornar assim super real, né, super verdadeiro aquilo tudo que os maias escreveram, né? Os caras tipo, claro, deu uma escreveram não, eles desenharam certa... lá, né, mas desenharam então... e alguém interpretou lá. É, assim, a galera tipo colocou uma credibilidade foda em cima disso aí, né? Meio que tipo sem esperanças mesmo de dar errado, né? Eu acho que os maias deviam ter escrito no final assim da previsão. Isso não passa de uma obra científica. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Pronto. Exatamente. Um então, os animais utilizados nesse trabalho não foram feridos, né? Aquela vaca que eu desenhei ali perto daquele olho gigante não sofreu. Mas cês, então, vocês têm assim, cara? Sérgio Malandro no final do desenho ia ser legal, né, cara? Ia ser massa. Sérgio Maiandro, né? Então, mas... Aí, mano, o Sérgio Melandro, velho. O Sérgio Melandro é gente boa, velho. Oh, mas vocês têm uma preocupação mesmo? Digamos assim, que existisse a possibilidade de acabar no dia 21. Vocês têm uma preocupação a respeito disso, cara? Eu porque, assim, se acontecesse, é inevitável, cara. Você vai fazer o quê? Morrer. Então, isso, eu tô preocupado cara... se não for zumbi, velho. Se não for zumbi, eu vou ficar meio decepcionado. Porque eu me sinto treinado, tá ligado? Eu também ia pronto, ficar bem decepcionado, cara. Viu? Tem que ser zumbi, cara... velho. Se acontecer, eu já parei pra pensar várias vezes isso, principalmente depois que eu vi aquele filme Impacto Profundo. É o pornô? O pornô ou o normal? Não. É o normal. Meu pão, o Morgan Freeman é o presidente dos Estados Unidos, aí vem a público. Não é o Morgan Freeman, não, é o Bengala, o Kid Bengala, rapaz. Era o Benga. Olha a intimidade, cara. Era o Benga. É o Benga. Eu vi a versão para menor. 3D, né? Sua versão 3D do Impacto Profundo pornô, né, rapaz? Ele viu o matinê, meu. Mas aí, cara, eu sempre parei pra pensar isso, cara. Se o mundo estiver acabando, vê um meteoro bater na Terra, ou então, sei lá, um terremoto que vai acabar com tudo e tal. Eu parei pra pensar assim, cara... O que eu vou fazer, velho? Não vou sair correndo pelado na rua, não vou fazer essas coisas. Eu vou pumbar, velho. Eu vou pumbar, tomar um e esperar a pedra chegar, tá entendendo, velho? É, tá igual uns viciados aqui, cara. Os caras ficam só no bar esperando as pedras chegar. Meu tio passou a vida inteira, então, esperando a pedra chegar. Após o fim do mundo dele, já foi, então. Já tá indo agora, velho. Imagina os caras viciados em pedra vendo o meteoro chegar, tipo, uou! Wow! Agora vai! Essa é da boa! New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just. Sai da frente, Satanás! pista que vocês têm, assim, de que realmente o bagulho vai pro vinagre, que a casa vai cair? Que... Cara, não tem pista nenhuma, cara. Pra mim não vai acabar, não, cara. Mais um lero-lero aí pro pessoal começar a comprar um monte de coisa e estocar, sacou? Não, cara, sabe qual é a pista? Se no dia 20 o Niemeyer morrer, todo mundo prende o cu que não vai passar nem azeite, mano. Porque aí é sinal. É verdade. O Torinho falou uma coisa aí que é interessante. Que raios vocês fariam se o mundo acabasse? Tipo, um ia pro boteco. Eu com certeza... Se acabasse, não ia pra lugar nenhum. Não, não, se morrer, né? Se acabar, caralho. Você vai saber se tem certeza que vai acabar, né? Oh, rapidinho, é, rapidinho. Vai acabar daqui a 2 horas. Deixa eu fazer uma consideração, rapidinho. Existem 2 formas do mundo acabar. Vamos supor que o cara tá falando do apocalipse zumbi. O mundo dessa forma não acaba. Ele vai acabando, uma hora todo mundo morre. Dia 21 vai acabar. E tem aquela que o meteoro bate e simplesmente todo mundo vira pó. O que é o acabar de vocês? O de zumbi é mais legal. Não, tá, mas aí o de zumbi você teria tempo, você poderia fazer um monte de coisa antes do mundo acabar. Já tinha que ter começado faz tempo. Exatamente. E como a gente sabe se não começou, tipo, exatamente. Lá na Austrália, por exemplo. Exato. Ah, já temos os sinais aí, né? Formiga zumbi em Minas Gerais, o cara arrancando o olho do outro lá na Flórida, sei lá onde era. Corinthians, campeão da Libertadores, né? Ah, o fim do mundo chegou mesmo. Os sinais do apocalipse, né, cara? Com certeza, com certeza. O Didi saiu da grade da Globo. É verdade, mesmo, né, cara? Dizem que o Emerson Sheik é um arauto do apocalipse, um dos cavaleiros. Eu quero ver o dia que o Silvio Santos sair do SBT. Aí sim, sabe? Aí sim, filho. Se morre, filho. Já era. Se morre. Eu acho que se eu soubesse que o mundo ia acabar, a primeira coisa que eu ia fazer é igual o filme O Procurado. É pegar o teclado do computador e dar na cara do meu chefe. Bem, filha da puta. E é uma bosta, né? A gente só pensa em coisas que provavelmente a gente não faria nunca, né, velho? Verdade, cara. Porque você ia estar lá, o seu chefe ia estar chorando. Provavelmente você ia consolar o cara. Não, ou pior, o meteoro tá chegando e você... Ai, caralho, era isso que eu queria fazer. Aí não dá mais tempo. Aí... Tô terminando. O mundo vai acabar, mas eu vou entregar meu trabalho. Toma, tô terminando. Tipo assim. Mas não... pegar meu TCC, né? Não teve uma história aí que, numa previsão dessas, aí uma galera que pirou na ideia, assim, começou a gastar maior grana, fez empréstimos absurdos, e aí a data lá da previsão que eles tinham lá não rolou e os caras, tipo, ficaram puta endividados aí. Vocês ficaram sabendo de algo assim? Não. Nossa, que bando de cabaço, né, velho? Isso sem contar, assim, a galera que quando, sei lá, virou de 99 pra 2000 também, né, nessas seitas. Não, teve gente que jogou truco valendo top. Oba, né? É minha última partida de truco mesmo. Aí se fudeu, Sil. Me falaram que tem um comercial, né? Não sei agora, não me lembro qual foi a cidade. Tem um comercial que fala assim: ah, compre a televisão e não sei quantas prestações e só pague depois do fim do mundo. Se o fim do mundo chegar, você é de graça, não sei o que. Sabe? Tem uma propaganda dessa mesmo. Eu vi esse negócio aí. Falaram muito bem. Em 99, cara, neguinho tava com o cu. Como é que chama o cara aqui que previu que o mundo ia acabar em 99? Como é que Nostradamus. É? Nostradamus, né, cara? É esse mesmo. E o pessoal que deve ter se endividado tinha que cobrar dele, né, cara? Ele tá morto. Pega o DeLorean e volta lá. dá com o taco na cara dele, né, velho? Mas, cara, por que as pessoas, tipo, vê um monte de desenho numa caverna e fala assim, cara, o mundo vai acabar. De onde que eles tiram essa merda, né? Ué, depende da droga que você usa, cara. Estudo, velho. Aqui, não, estudo, cara... estudo de quê? Estudo de um desenho de uma vaca numa caverna, mano? Então, os caras fazem estudos, tá ligado? Só que, tipo, tem os caras que viajam, velho. Então, às vezes, o cara pega um estudo que tá na metade, tira a conclusão e fala como se aquilo fosse já verdade, já... Não, cara, não, já olha só. Eu, igual eu falei você quando eu pesquisei algumas coisas, aí eu vi, cara, na internet, que uma apresentação de PowerPoint afirma que em 2012 o mundo passará por uma série de mudanças que em 2018 não existirá raça humana no planeta. Como que uma apresentação de PowerPoint é um estudo, mano? Então, PowerPoint é foda, cara. PowerPoint é foda da onde, Doug? Ô, oh, é irado, cara. Você é louco. Quando você tinha Hotmail, você não usava PowerPoint não pra mandar pros seus amiguinhos? Quanta coisa você não conseguiu com o PowerPoint, Hugo? Não, quanto, cara, você acha que já não se mudou o mundo com aqueles PowerPoints, com árvores, com gatinhos... Mulher pelada, um bebê peladinho na toalha. O Hugo fica falando. Se você não acha que já mudaram o mundo, quantas pessoas não mudaram sua atitude, seu jeito de ser com o próximo, depois de ver uma apresentação de 30 segundos com gatinhos, entendeu? Você não tá valorizando a parada, velho. Salva de palmas. Isso muda. Salva de palmas. Isso muda. Para de falar, salva de palmas. Para! Parou! Parou aí! Caralho! o fim do mundo chegou mais rápido, Torinho. Pô, peraí, eu desmaiei, cara, peraí. Eu desmaiei. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just... Sai da frente, Satanás! Quando vocês eram crianças, vocês lembram daquela previsão que tinha do Nostradamus, que o mundo ia acabar? Eu acho que era 89, alguma porra assim, velho, era uma parada... Foi 89, 99 que aconteceu? Eu não lembro, velho, eu sei que eu fiquei numa nóia, velho. Era tipo um dia aleatório, tipo, 27 de março, vai acabar o mundo, o Nostradamus. Cara, em 2001, eu escutei um senhor falando pra mim, rapaz, vai pra casa, que o tal do Bilad, ele vai jogar uma bomba aqui que vai destruir metade da América do Sul. Bilad. Vai pra casa, Domi. Domini. Cara, vai de casa chamar de Abelardo. Aquele Abelardo. Tá aí, cara, uma forma do mundo acabar mesmo de fato é se de repente as várias religiões ganhassem essa ideia mesmo, eles começassem tipo todo mundo, né, num coletivo aí, ó, vai realmente acabar e tal, você imagina o pânico que ia gerar na galera, cara, aí assim, nego ia querer partir pras cabeças aí, cada um defender o seu, e aí realmente, cara, poderia ser uma forma aí da humanidade ir pro vinagre. Cara, isso seria um enredo muito louco pra um filme, né, tipo... O fim do mundo chega, mas não porque tinha que chegar, mas porque as pessoas entraram naquela noia tão grande que a notícia do fim do mundo foi o que moveu o mundo realmente acabar no botãozinho vermelho kabum, velho. Sim, sim. Mas não tem tanta... Mas isso aí não te lembra o Watchmen, não? Só pra lembrar, assim. Tem tanta seita religiosa, velho. Tem tanta seita religiosa que não pratica o suicídio coletivo, né, velho? Porque... Seita religiosa? É, seita religiosa. Ah, seita religiosa? Seita. Caceta religião. Mas olha só, cara, eu não duvido nada que tenha uma pá de maluco morrendo nesse exato momento, enquanto a galera que baixou o podcast no horário deve estar ouvindo enquanto um monte de maluco vestido de branco, sei Depende lá. Depende do horário, né? O horário do Tosso Chanchado é diferente do nosso, né? Sim, sim. Nós somos privilegiados. Nós somos a resistência. Nós temos o nosso próprio tempo. Ó, nossa, essa foi foda. Citando o Renato Russo, né? O Tosco vai sair só em finados de 2013. E vai ser o de aniversário já. Vai ser o de abertura do ano e de aniversário. É. E retrospectivo. Mas muito bem. Se o Edir Macedo, o Valdomiro de Deus e o R.R. Soares falar que o mundo vai acabar mesmo, o Brasil, cara, eu acho que vai pro espaço já. Será, velho? Certeza, a galera sai na rua enfiando iPhone no cu, saca? Como é que é? Isso aí é uma técnica de... Como é que é? É um auto-suicídio, Silci. Não, Doug. Foi um exemplo de Doug. Desespero máximo. Exatamente. Só falta eu enfiar o iPhone no cu, entendeu? O cara enfia o iPhone no cu, deixa o fuzinho pra fora. Isso é eletroculta, né, cara? Pelo menos não é um iPad, né? Pô, mas eu acho que a gente podia fazer cada um fazer uma microlista aí do que faria nas últimas horas do mundo, assim. O que você faria? Transaria com uma velha? Chutaria uma velha? Essas horas é a hora que abre a brecha pra bizarrice, né, velho? Abrir a brecha. O Perno já falou dele. Abrir a brecha, vai. Outro. Abrir a brecha pra bizarrice. Quer chamar um japonês e falar, vem que eu sou seu. Enfia a língua na minha toba. O estoque de polvos ia acabar no Japão, né, cara, velho? Ia andar na rua e ia estar todo mundo jogando aquelas TVs de tubo na vidraçaria, saca? Isso aí é Exterminador do Futuro 1. Sabe uma visão de fim do mundo bem louca, velho? É quando começa a treta no primeiro Loucademia de Polícia, lembra, Nossa, velho? Nossa, isso aí é foda. Que o Zed ele invade a cidade, tá ligado? Não, sim. Mas é no segundo. É no segundo? É no segundo esse. Cara, essa é uma visão de mundo. Essa é uma visão de mundo muito louca, sabe por quê, velho? Porque inclui testeiras e bigodes, velho. Os caras andavam com roupa de ginástica. Na rua. E aqueles bigodão anos 80, velho, ia ser um final de mundo sensacional, tá ligado? Cabelo poodle também. É, cabelão poodle levantado no pente. O mullet, né? Eu acho que cada esquina teria uma... Cara, puta, vai ser bem escuro. Mas foda-se. Cada esquina teria uma evangélica, assim, de caçaia levantadinha, dando a bunda, assim. Olha o fetiche do cara, velho. O Douglas já falou dois fetiches dele. Cara. Enfiar um iPad no cu e comer uma crente, mano. Que bom. Ou enfiar o iPad no cu da crente, né? E comer depois. Aí, não, ficar apertando os botãozinhos. O mundo vai acabar. O que é que vocês fariam? Seu Nonô, o que é que você faria o mundo acabando? O quê? Oi? Oi? tava dormindo, desculpa. Desculpa. Desculpa, perdão. Seu Nonô, tudo bem, seu Nonô? O que, é que você faria? É Antônio que tá falando? É ele mesmo. É Antônio? É. Como que vai, mãe, Antônio? Eita, baiana, hein? Ai, caralho. Pode repetir a pergunta. Seu Nonô, o que, é que você faria se o mundo estivesse acabando, seu Nonô? Eu ia comprar mexerica. Gosto muito de mexerica, né? Então, a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente gosta. Chupar mexerica e dar o cu. Oh, duas coisas que eu gosto, rapaz. Não ao mesmo tempo, porque atrapalha. Já engasgou, seu Nonô? Hã? Caroço? Quem tá falando aí? É o Meira. Anderson Meira? Não, é o Primo. Anderson Primo? Ô, Perna, não tô entendendo. Ajuda nós, gente, ajuda nós. A gente não vai aprender nada desse jeito. Eu acho que nós não estamos evoluindo aqui. Vai, Perna, minha... farinha, Perna. Farinha? Não, peraí, fala aí. Farinha, ah, farinha, isso, falei. Agora, dá licença aí, gente. Dá licença que eu vou cagar. Cara, eu não faria nada diferente. Nada, nada, nada. Porque pode ser agora, daqui a 5 minutos, não tem como prever nada disso, sabe? É continuar em frente aí, cara. Ah, Perna, fala alguma coisa legal aí, vai. Prova que você é legal aí, vai, Perna. Não, mas é sério mesmo, assim. Eu não... Essas especulações aí, isso aí não me afeta em nada, cara. Não, né? Não. Você ia morrer sem perder... Na verdade, ele sabe que ele não ia morrer por causa do pau, né? Ele ia repetear, né? O meteoro. Ele ia dar uma beteada no meteoro. Ia mandar o meteoro, seja lá pra onde foi. Ia ser um home run, né? O Perna ia morrer sem praticar a profissão dele de homem quebra-mola, velho. Ou ele ia dar uma beteada, ia dar uma esnucada no meteoro. De cabeça, né? De cabeça. Aí já era. Hugo, o que você faria, Hugo? Cara, eu tentarei ficar amigo, pelo menos, do Charlie Sheen pra ir numa festa muito louca com esse cara, sacou? Ele ia te comer, é verdade, cara. Verdade, velho. Eu acho que ele ia estar mais ocupado tentando aproveitar o fim do mundo dele, né, velho? Acho que ele não ia querer dar atenção pra um brasileiro. É, pra qualquer um. Ô, ele vai dar uma festa foda, hein, cara? Com certeza, né? Cara, e na festa dele ia ser massa, viu, cara? Ia tentar vagar a festa dele, então. Hã? Você ia morrer nas mãos do segurança do teu. Eu acho que segundos antes de um meteoro cair na Terra, em algum lugar do mundo alguém ia falar: ah, esqueci a roupa no varal, cara. Um dos 6 bilhões, né? Ô, Lili, o que é que você faria se o mundo estivesse acabando? Que cara, eu roubaria uma Ferrari e saia dando um rolê por aí. É nessas horas que você vê os valores da pessoa, né, velho? Não, mas eu falo, eu sairia por aí criando uma ruaça, velho. Verdade mesmo, cara. Igual na academia de polícia. Igual o Bender, né? Igual o Bender. Eu ia tentar me matar de tanta bebida e zoação antes do mundo acabar, véio. De AIDS, né? Morroiles, cara. Tanto de pimenta que eu ia comer, eu morrer de morroiles. Todos os tipos de exagero, né? Ia detonar, velho. Usar com um pneu, né? Mas eu gostaria de viver pra ver o fim do mundo, cara. Sabe, então, assim, o acontecimento, o fim do mundo, assim, deve ser foda pra caralho, assim. Perna, bora pro bar, Perna. É isso que eu vou fazer, eu vou pro bar. Bora pro bar tomar uma, velho. A gente vê o meteoro caindo lá. Então, mas isso eu já faço, entendeu? Assim. Sem despretensiosamente, né? Oh, mas, ó, na boa, se o meteoro cair, possivelmente vai ter aquele negócio de campo magnético que não vai pegar a TV. Vocês vão ter que estar embaixo do meteoro se quiser ver. Do bar vocês não vão ver, não, porra. Se o Perna quiser assistir o Palmeiras na segunda divisão, vai ter que ser ao vivo. Pode deixar, aqui em Lins eles vão jogar. Vai jogar aqui em Marília. Final do Ribeirão. Que porra foi esse? Mano. A gente podia colocar o He-Man dando dica de sobrevivência no final do mundo. Agora uma coisa, e se o mundo não acabar, sacou? Você faz esse monte de coisa maluca e, tipo, não vai acabar. Ah, isso aí é fácil. Todo mundo olha pra cara do outro e finge que nada aconteceu. Finge que nada aconteceu, cara. Você acabou de falar que ia pegar uma evangélica de saia levantada na esquina e você vai fingir que nada aconteceu, Doug. Traveco evangélico. É, o melhor é que ele vai pegar e depois vai descobrir que é um traveco, né? É o pastor. É o pastor que tinha o fetiche de fingir. New word to the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just... Sai da frente, Satanás! Tem uma visão de fim do mundo que é legal a gente falar pra, tipo, alimentar o fetiche dos nerds, né? Ô, Perna, fala aí o final do mundo do Mochileiro das Galáxias. Cara, o da cerveja? É, da mina no bar lá. O que é isso? É um filme? É que eu queria fazer uma referência nerd, né? Ah, assim, meio... como se eu fosse, assim, o... Você é nerd cabaço, sim. Caralho, você não é o jovem nerd, Alessandro Tônico? O peso é o mesmo, viu? Cara, eu não me lembro... mesmo porque eu não terminei de ler todo o livro, mas eu lembro que o cara lá leva o outro fulano lá, que o Torinho pode me ajudar. Nossa, que bosta, né? Puta que pariu. Né? Que mas assim, o fulano levou. Foi assim: o fulano levou o ciclano pra beber muita cerveja no boteco. Ford Prefter levou o Arthur Dente. Pô. Isso, pra tomar muita cerveja, porque eles iam fazer uma viagem muito rápida ali e tal, e a cerveja ia dar uma ajuda ali pro cara não passar mal, porque a terra ia acabar. Ia, sei lá. A galera ia destruir a Terra lá, é isso? Literalmente, ele bebeu pra ficar são, então. Não, ele bebeu pra, assim, tipo, ah, vou ter que fazer uma viagem longa, em vez de eu tomar um draminha, eu tomo muita cerveja. É mais ou menos exatamente. Assim. Devia tomar do uísque, que é mais forte, né? Sim, mas... Na hora que acabar esse papo de acabar, vocês me chamam de volta. É verdade, eu também vou sair. Essa coisa, cara! Perna deu de... esse podcast é tão apocalíptico que o Perna deu uma de nerd no bagulho, velho. Cara, impossível. Vamos lá, o mundo vai acabar. Você está ali, já foda-se mesmo. Quem você gostaria de ver morrendo primeiro? Torinho. Tipo, um segundo antes, mas você vê o cara primeiro. Sim, o chão abrindo e o cara caindo. O chão abrindo, caindo uma pedra na cabeça do Torinho. Quer que a onda de choque pegue ele antes de você, pelo menos, né, cara? Isso. Arranque os braços dele, né? Isso é mais negócio se o cara não morresse, né? O cara ficar sem braço. E sem perna, com um monte de formiga no cu, né, cara? Tentando coçar e não consegue, tá ligado? E você chega e enche o estômago dele de chute. Isso ia ser muito bom, cara. Tipo, não acabou, né? Foi só um... É, não acabou. Foi uma pedrada que tinha com um estilingue. Foi aquele corintiano ali, ó. Acho que uma pessoa que eu ia ficar imensamente feliz era o Maluf. Eu fiz a rodovia... Ai! Eu fiz minha rota na rua! Ai! Péssima imitação, ainda. Eu gostaria que todos os imitadores ruins morressem. Começando pela letra D, né? Eu com certeza queria ver, antes de eu morrer, eu queria ver morrer o Durval Lelis, velho. Quem é esse cara, velho? Durval Lelis do Asa de Águia, velho. Ah, mano... Mas ele tinha que tá pedindo pra galera levantar a mão, né? E entrar no clima batendo palma na levada do axé, né? Isso, é axé. Ele chega na motinha dele assim e cai uma pedra no cu dele. Pois é, cara, meu Deus do Valéz, que minhas coisas. Caiu uma pedra no cu dele, ele praticamente tá deitado. É uma pedra no rim, né? E vocês do Tosso? A gente é evangélico. É? A gente não deseja o mal pras pessoas. É, meu Jesus. Tá bom, eu acredito. Vamos orar. Ah, vocês estão com muito ódio no coração, cara. Mas quem que é esse Durval aí? É aquele cabeludo? Não, aquele é o Bel, do Chiclete. Ah, é tudo igual, né? O Durval é aquele que canta a dança da tartaruga. Dança da tartaruga. Nossa, dança nunca ouvi falar isso aí, velho. Dança da manivela. É, levante a mão, entre no clima, batendo palma. Ai, cara, não dá pra entender nada, né? Pois é. O Galvão seria uma boa, tá? É verdade. O Galvão Bueno, até eu largaria a igreja. O Galvão narrando o fim do mundo. Nossa. Caralho, velho. Já coração, o fim do mundo. O apocalipse. Nossa. Terceiro milênio. O apocalipse. Mesmo. Boa. Cala a boca! Não, duro é o mundo gritando, vai tomando com o Galvão, né? Aí ia ser foda. Galvão é filha da puta, né, cara? Puta que pariu. Jó, quem que você tem a ódio, Jó? Sabe qual que é o problema? É que, tipo, eu pensei numa gaiola cheia de gente, velho. Por que mais uma pessoa? Gaiola, mano? Que fetiche louco é esse com gaiola? Pô, porque seria legal se eles estivessem dentro de uma gaiola, entendeu? Imaginei isso, uma gaiola gigante com várias pessoas. Com asa, né? As pessoas com asa. Ia ser louco, hein? Botando eles vestidos de passarinho, então. Tipo, o alemão tá falando. Dançando aí. A dança tem do várias pintinho. Pessoas, né? Fala mas, aí, Jó, pô. Eu queria três, entendeu? Podia ser as três juntas? Pode ser. Pra economizar meteoro, né, meu? Também não é assim. Vamos desperdiçar meteoro. É que, tipo, duas já foram faladas, mas era o Galvão, o nosso amigo Faustão. O Luffy. E o nosso amigo Maluf, os três enterrados juntos, tá ligado? Vivos, né? Numa gaiola. Esse era meu fetiche. É, vivos. Esse era meu fetiche, entendeu? Podia ser só um segundo antes do tudo acabar, assim. Só um segundo. Ah, não, ser... cara. Tem que ser pelo menos um minuto pra você, pelo menos, dar uma risada não, boa, né, não? Hugo, o importante é aquela olhadinha do fudeu, eu vou morrer. É tipo, é um segundo. É fudeu, eu vou morrer. Puf, acabou. É, eu imaginei agora você enterrando quem? Maluf, Faustão e o outro, quem é mesmo? Galvão, os três juntos. E o sorrisinho e maroto brotando assim, né, cara? É, e uma câmera. E quem estiver enterrando, vai ser o Gugu falando: olha! Vamos lá, vamos lá. E o Galvão enterrado lá, haja coração, amigo. Na verdade, ninguém ia falar, porque o Faustão não ia deixar ninguém falar. É verdade. E você assustou as canchadas? Você tem que falar aí quem que vocês querem que morre também. Eu queria que morresse o Perna, na verdade. Fácil. Ele não edita mais podcast, mas não serve pra nada pra mim. Então morra. Só serve pra ocupar espaço. Seja homem, Perna, edita o podcast ou morra. E você, Perna? Seu pau não vale. Só verruga também não. Apesar dele ter RG e CEP. Ele tem placa, perna, né, velho? O Perna fala, tem viva placa. A mão do meu PZY. Pau. Caralho, velho. Imaginei o Huawei em cima do meteoro, cara. Gritando com todas as forças e voando a dentadura, né? Vamos de poderista! New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just... Sai da frente, Satanás! Qual personagem fictício seria perfeito para salvar a população do fim do mundo? Jesus. Eu até aceito a resposta se você especificar qual Jesus. Alá. Jesus luz, né, tem pô? Tem vários Jesus aí, né? Tem velho? O Jesus maneiro, né, cara? O Jesus luz, o Jesus negão, pode ser. Tem o Jesus superstar, né, velho? Caralho, Jesus. Isso não é massa, velho. Fala, Torinho, você me amava, mano. Jesus Cristo Superstar é muito massa, eu adoro o Jesus Cristo Superstar. Nossa, louco, cara. Caralho. Agora, que derrota, hein, Torinho? Eu vou falar um Jesus... Tem o poser, né, também, né? Eu vou falar um Jesus que vai cair o cu de vocês, velho. Sabe por quê? Porque ele gostaria de um dia voltar e poder te chamar de meu filho, tá ligado? O Jesus do SBT, mano. O Jesus do SBT é foda, como é que era? Como é que era a frase? Paz, amor, união. Não são apenas palavras. Isso. Você tem certeza de que fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense Exato. Bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Eu sou seu pai. Aí você olha lá embaixo, Darth Vader, né? Goku, né? Caraca, velho, isso é muito agressivo, velho. Isso é tipo pegar no cangote e levantar na parede, tá ligado? Você tem certeza de que você fez tudo que você podia pelo seu semelhante? É pesado isso, velho. É tudo, cara, né, cara? Tudo é tudo, cara. Tudo é tudo, mano. Isso depois da Porta da Esperança. Tipo, né, ó, por exemplo, o Toguinho, o camarada lá, o camarada querendo comer um cu, enfiar o AirPod no cu de alguém, e o Toguinho lá, sem ter certeza que fez tudo pelo seu semelhante. De repente vem na cabeça dele a voz, né? É, cara, eu tenho que fazer uma coisa por ele, velho. Droga, vou ter que dar um cu pra ele. Aí vai o Togu e ainda filma, né? Esse é o menino que dá o cu. Ai, tá com o zão gostoso. E o cara é mentiroso ainda. Mentiroso pra caramba, que apertadinho. E o Toguinho mais mentiroso ainda. Eu era virgem. Com uma cara de recompensado, ó. Ele gostou do meu cu, né, velho? É tipo isso, né, velho? Que bicho, que vídeo escroto, que nojeira, velho. Né, velho? Cara, esses vídeos aí é uma prova de que já era, velho. Já era tudo, velho. Vai acabar tudo, velho. Tô querendo não tirar, dá pra ir o... mais longe. Não tô querendo tirar o Deus seja louvado lá das notas de real lá. Isso aí é uma conspiração. Ah, é? Já. Não, né? Eu não sei explicar, mas é. É só isso que eu tenho a dizer. Agora vocês podem discutir aí o assunto que eu joguei. É aquele cara de roda de balada que entra só pra falar uma frase e vai embora, né? Cara, um personagem fictício. O personagem fictício vai salvar o mundo. Cara, na minha cabeça eu só vê mesmo o Bruce Willis e a Magedon, velho. Salvando a gente lá no. Mas sem o perna ele não salva. O perna é a broca. É o broca. Se o perna fosse um super hero, ele ia ser o broca, velho. Perna, pô, eu imaginei o Dylan dando uma bica no meteoro. The cara. Drill. Quem? O Dylan, mano. O Dylan. Gigante guerreiro, Dylan! Começou a ficar o papo esquisito de novo, né? É, né, Hugo? Já tava levantando aqui, já. Até que enfim o bom senso, né, velho? Cara, e na podosfera? Quem você queria ver morrer antes? Olha! Aí não! Nem no extra vai ficar, olha lá, ó. Tá fudido, não tem rabo preso com ninguém mesmo. Tocou o sino, hein? Tocou o sino, um monte de gato subiu no muro, velho. Vou pegar lá o tourinho falando um abraço pro fulano, aí vou pegar o nome do fulano e vou falar, eu consegui que morreu esse fulano. O trecho ainda. Ah, mas pra mim o Nerd Master já teria morrido. Esse cara deve morrer, né? O perna deve merece morrer. Deve morrer. Será que a gente vê o Dudu Salles emagrecer antes do fim do mundo, velho? Não, o Dudu Salles emagrecer antes do fim do mundo é impossível. Esse vai ser o fim do mundo, aliás. Isso que eu ia falar, se o Dudu Salles emagrecer, é o fim do mundo. A Terra, tipo, vai descompensar, assim, alguma coisa. Vai tombar a Terra. É porque é assim, né, cara? A massa que ele perde vai ter que ser substituída por alguma coisa. O vácuo criado vai ser tão grande, cara, que ele vai causar o fim do mundo. É, vai ter que pôr uma rabiola na Terra. Vai ficar penso. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just. Sai da frente, Satanás! Todo ano não tem aquela promessa de final de ano? Qual seria a promessa de final de mundo, cara? Oh, é verdade. Ou a promessa se o mundo não acabar também. Se o mundo não acabar, eu vou fazer isso. Eu fico pensando se o Roberto Carlos ia tocar no fim do mundo. O especial do rei no fim do mundo. Mas imagina se o Roberto Carlos fizer um show no dia 19, cara. Ou 20, assim. Tipo, ele acredita nessas paradas assim. Vamos fazer um show antes pra garantir. É uma boa oportunidade você saber que ele vai fazer um show e já que o mundo vai acabar mesmo, você subir no palco e roubar a perna dele. Já pensou que louco? Dá um cuecão nele. Rouba a perna e dá um cuecão. faz igual o Nelson, né? Pô fogo na perna dele. Ai, ai. Você falou agora dia 19. Pô, quando eu fui comprar passagem pra Salvador, aí minha irmã botou no cartão dela, né? Ela perguntou, você quer pra que dia? Dia 21 tá bom? Eu cheguei, não, você é maluca? Eu cheguei, bote aí dia 19, pelo menos eu passo dois dias com vocês aí depois. É o tá tempo certo. Que eu vejo você. Tá certo. Pô, você falou de Roberto Carlos, eu falei de criar arruaça aquela hora. Se fosse o caso, eu ia jogar um lustre a móveis no palco. Ou um cupim, né? Jogar um pouco de verniz, velho. Nossa. É, eu ia fazer todas essas pegar coisas um que. Passarinho embaixo da perna dele, assim, né? Jogar um pica-pau. Fazer a perna dele de pau de gaiola, né? O pica-pau ia chegar igual um cachorro no cio na perna dele. Ai, ai, ai. Aí aparece o Wagner Montes. Nossa. Jesus! Você, Lili, o que é que você queria... Quem você acha que salvaria o personagem fictício? Ah, cara, acho que o Rick... A Lili é do time do The Walking Dead. Eu tô viciada no The Walking Dead. A gente tá sendo treinado, cara. A gente tá sendo treinado por filmes de zumbi, entendeu? Exato. Comprei uma arma, inclusive. Cara, escolhemos um foco, focamos. Estamos apostando no zumbi. Ah, se der meteoro, talvez a gente não se dê tão bem. Eu acho que não vai ser zumbi, então, beleza, não, João. Então, não vai ser zumbi. Então, beleza. Apocalipse zumbi. Não vai ser. Você acha que morreria logo no começo? Eu acho que eu morreria logo no começo. Eu desistiria. Eu cheguei... Cara, na moral, eu prefiro ser zumbi, sabe? Do que ficar correndo. Você ia se dar? Você ia se dar? Não, fala sério. É, não, Torinho. Você é maluco, Torinho. Mano, você viu como o cara da cabana morreu, velho? Não, o Torinho ia ficar esperando o zumbi bengala chegar ali. Zumbengala. O Torinho ia fazer fist fucking do Torinho, né, velho? E a mão ia ficar dentro do cu dele. Ele ia ficar fundido com outro zumbi. Que nojo, eu pensei nisso, cara. Essa foi a coisa mais gay que eu fiz nesse mês. Imagina o Torinho com um húmero pra fora do cu. Não é uma hemorroida, isso aí não é um húmero. É que o zumbi que eu fico me comer de dentro. Comer por dentro. Hugo, cara, você sobreviveria umas 2 horas, você acha? Acho que, eu sou matando pelo menos uns 3 zumbi, eu já posso morrer. Aí tá susto. Mas o Torinho se entregar sem pelo menos matar nenhum, cara, é um covarde mesmo, né, mano? Covarde. Mas peraí. É um apocalipse zumbi, mas é o zumbi do Walking Dead ou o zumbi sinistro do Madrugada dos Mortos? O corredor. Não, aquele zumbi corredor é sacanagem. Zumbi corredor é mancada. Aí não tá, né, o zumbi só faltou atirar nos caras, velho. Lutar com o Gifu, tomar a arma dos caras e atirar na cabeça deles, velho. Não, aquele zumbi é sacanagem. Mas assim, é assim, enquanto eles estão melhorzinho, até que dá pra eles dar um gás, né, meu? O zumbi do Madrugada dos Mortos, ele parece aquele... Aquela vez, sabe quando você tá... jogando bola na escola e vem aquele cara pegar a bola gritando. Ai, ai, ai! Então, eu sou mais dando o que o Vinícius falou. Tipo, se na minha mitologia, cada um tem a sua, né, de zumbi. Na minha mitologia, no começo, eles iam ter o preparo físico do defunto naquela hora, entendeu? Se o cara fosse um gordão, ele ia andar igual o cara andava naquelas primeiras semanas. Eterno, depois o bagulho vai definhando, velho, aí ele vai ficando mais entravado, vai ficando mais... mais podre, entendeu? Imagina o perna zumbi, velho, arrastando esse pau pra lá e pra cá. Ô, perna, você acredita, assim, pelo que você conhece de você mesmo, que como zumbi você chegaria a ter uma ereção, velho? Porque se eu visse você na rua, zumbizão com ereção, eu ia virar primeiro no pau, tá ligado? Só pra... Toma, perna! É alvo fácil, né? Seria um alvo fácil, imagina, né, cara? Imagina você vendo o cara... Putz, aquele zumbi levantou um poste. Ah, não, é o perna. Abaixa essa arma! Vamos pra cima! A outra também! A outra também! Ele com o perna ia estar andando e ia ter umas 3 pessoas enfileiradas, assim, né? Ó, mas segundo o zumbi. Segundo o Zumbilândia lá, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão os podcasts que sobreviveriam ao apocalipse zumbi. Que o primeiro é o cardio, né, cara? Por favor, Vinícius. O primeiro é o cardio, não é? Cardio ali não passa, velho. Então, acabou já. Já era. 80%. Mas vou falar. Aliás, uma caralhada de nerd, né? A galera nerd fica falando aí, mas vocês seriam um puta de um alvo fácil na mão dos zumbis, cara. É. Caralho, que legal, um zumbi. Ai, ele me mordeu, cara. É, aí não vai ter. Eu imagino vocês, nerds aí, virar em esquina ver o meu time de rugby zumbi correndo atrás de vocês. Aí vocês vão achar tão legal esse apocalipse zumbi, cara. Exatamente. Não vai ter mais joystick, mouse e teclado. É, velho. Ah, você... ah, não é o... Como é que chama aquela... aquele evento que os caras fazem lá? O... Zumbi Walk. É... Ah, não é Zumbi Walk? Campus Party. Não é um flash mob de Twitter? Comic Con? Comic Con, o cara já toma uma mãozada na boca e já tira o estômago lá de dentro, né, velho? Vai ser um Comic Con dos zumbis, né? Comic Con. Imagina se fosse época de convenção, assim, um neguinho fantasiado de Naruto, zumbi, gordo pra caralho atrás de você. Qualquer filme de zumbi que o cara possa dar uma zoadinha, ele coloca umas referências dessa, do tipo... Tá tendo uma festa de Halloween e aparece alguém zumbi de verdade, todo mundo pensa que é fantasiado e o cara começa a comer o cérebro do pai da festa. É, o cara tá fantasiado de Deadpool sem a máscara, né, meu? Aparece lá e todo mundo acha que é um... crânio. Agora eu pergunto, ô alemão, você confundiria o panda ainda vivo como zumbi? O panda já virou zumbi, não virou? Eu não consigo diferenciar. Camila já é uma. Eu acho que é um Fusca chegando ali. Droga, aquele zumbi veio de Kombi. Ah não, é só o panda dando risada. Motor de arranque. É o motor de arranque fudido. Mas eu acho que onde o panda dá pinta, assim, de que ele já virou zumbi mesmo, não é nem pela cara, é pelo cheiro, né, velho? Mas é porque ele é nerd mesmo. É do panda, cara! New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just... Sai da frente, Satanás! Agora uma pergunta, como é que vocês gostariam de morrer, sacou? De morte matada. É, velho, é zumbi ou meteoro? Ou é o zumbi? Tanto faz. Meteoro da paixão. Cara, eu sei que eu não queria morrer na gaiola do Jó. Nem eu, na gaiola da nação. Porque a gaiola do Jó tem muita gente, vai ficar esquisito. Abafado pra caralho. É na cara, bunda na orelha. Você morrer na gaiola junto com o Maluf, Faustão. E o outro, eu sempre esqueço aí, Galvão Bueno. Ah, já coração, amigo. Que derrota, hein? Não, mas nego peidando e o Galvão falando. Mas se você for esperto, cara, você mata os três e tem comida pra caramba ali, hein, meu? Só o Faustão. Só o Faustão já tem, né, velho? É comigo, apesar que o Faustão agora só tá a cara dele gorda, né, cara? Ele tá derretendo. Ele deu uma emagrecida, Faustão, mano. Agora dá pra uma boa panceta, né, velho? Ele parece o Blob agora, né? Derretendo. Ah, sei lá, cara. Eu acho que eu gostaria de morrer com o meteoro cair na minha cabeça mesmo. Rápido e indolor. Ah, é dubar tomando uma, melhor ainda. Aí. Mas o Torinho, mas ele cismou com esse boteco, hein, Torinho? Você quer dar dinheiro pra quem, hein? Ah, eu vai nem lá no Super Serve, velho. É lá do pior, já foi lá, diga se o Super Serve. No Super Serve é bom porque é uma colina, assim, já dá pra ver com visão privilegiada. É tipo o camarote do fim do mundo no Super Serve. Pronto, aí, ó. Eu quero ir pro Super Serve tomar um. Lá eu sou bem tratado, o garçom chega chora quando me vê, velho. Tem aquele escondidinho lá, né, velho? Porra, bom demais. Torinho, sério, o mundo tá acabando. Você acha que o boteco vai estar aberto e ainda vai ter funcionário? Os caras vão estar cantando alguma música tipo. É preciso amar. E o meteoro caindo, velho. Com você foi, eu sei onde o garçom mora. Eu chego lá, Naldinho, me dê a chave aí, Naldinho. Eu vou lá abrir o mapa. Considerações finais, galera. Essa loucura toda, essa doideira, né? Essa expectativa, esse frenesi pro finzinho do mundo, aí sobra pouquinho tempo pra galera que tá ouvindo aí. O que vocês diriam aí pra galera? O que vocês diriam pro ouvinte? O que vocês recomendariam pra esse pessoal que tá ouvindo aí? Que resta aí 2-3 minutos aí de final de olha, mundo. O cara passou ouvindo o podcast. Eu só diria uma parada, cara. Não siga nossas instruções, que a gente não é referência nenhuma pra salvar ninguém, sacou? Eu diria pra você chegar no pautalivrenews.com, baixar todos os podcasts e ter pelo menos aí 24 horas, muito mais do que isso, 3 dias de podcast pra você ouvir enquanto o mundo definha, né, vamos dizer assim. Ah, então o mundo não vai acabar em um dia. O cara vai, né? Eu tive que atrasar o final do mundo pro cara ouvir pauta livre. Não, peraí, então vamos começar a gravação de novo, porque eu achei que ia acabar em um dia só. Eu teria muito mais coisa pra acrescentar. Não, mas eu acho que a gente não pode deixar, né, passar, né, que é aquele lance muito importante pros ouvintes, que é paz, amor, união. Pai, isso. Não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. Nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Essa frase é muito boa, velho. Tem que decorar isso, cara. Parece que foi Deus que falou. Final do mundo pra você. Assinado cara, mas Deus. O que mais me impressiona é o Perna saber essa frase de costa. É muito cabaço. É muito sábado sertanejo, cara. É muito pior. Pior, velho. Oh, passava pior depois da Porta da Esperança, cara. Não, isso passava depois da Porta da Esperança e o pior, velho. Tinha aquela banheira do Gugu, aquela putaria toda, o povo pegando sabonete, sutiã caindo e tudo, não sei o que aí. Vamos comercial, olha, não sei o que aí. Paz, Xavier, amor, esperança, união, o dinheiro, aprende, tudo que as coisas você fala no fim do ano. Ele repete piada 10 vezes, né, cara? E vou continuar repetindo até o final do mundo, Suárez. É isso, cara, pra mim acho que o pessoal não deveria enfiar iPad no cu. Mas saiu o iPad mini agora, né, Udoug? É, o iPad... Já tem um... Se é uma TV de 32 polegadas no Google, aí já é um exagero, eu acho. Né? É só exagerado, né? O cara vai ficar parecendo com um Bob Esponja, sabe? Imaginando o último plantão da Globo, só que com o João Kleber. Aí o meteoro tá caindo e ele... Para! Podia ser o Paulo Canuto também, né? Aí o cara chegava assim, você viu o meteoro caindo aí? Eu vi. E aí? O cara, se foda. O cara deu um tapa na cara do moleque. Cala a boca, rapaz. Quando você vai ver o meteoro vai caindo, o que você vai fazer? Cachorro? Que cachorro que é? Pô, isso aqui é um podcast sério, né, velho? Isso que é podcast. Você tá falando moleque. Dos outros dois aí. Aliás, isso que é um podcast de credibilidade, né, cara? Isso aí é pro Jó aprender a nunca mais chamar a gente pra gravar. Que acontece isso, sempre acontece tipo de coisa. Puta, é verdade, velho. E se o mundo não acabar, a gente vai fazer mais? Não, eu não vou fazer mais porra nenhuma. O Perna não edita mais, eu vou ficar gravando esse calor do inferno que tá aqui. Eu não vou. Eu só vou me preocupar com isso se eu tô chanchado conseguindo botar esse podcast meia-noite. Aí eu vou me preocupar. Não, isso é prova do final do mundo, velho. É o sinal máximo. Se sair a meia-noite, pode pegar o guarda-chuva que vai chover meteoro. Se tiver lá, rapaz, foge de tudo que é iPad que vocês tiverem aí, rapaz. Enfia o iPad no cu e corre pras montanhas. Tira o iPad da reta, né? Enfia no reto. Pra acabar mesmo, tem que ter aquele no finalzinho. Thunder, thunder, thunder, thunder, cats! Começou o papo ruim de novo. Né? Pô, mas tem gente que tem umas ideias fracas, né, velho? Hugo, sério, a gente tem que achar, cara. No final, lá no extra, máximo do cast, tem que colocar o Jesus falando aí com o Perna tava falando. Não fala não, senão o Perna fala de novo. Paz. Ah, é que tinha música. Já começou. É o paz. Paz. Ah. Fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Pegaram Jesus mó descabelado, velho. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? E é do Paraná ainda, tudo que podia. Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Pensou o Jesus bicho, eu gostaria muito de chamá-lo de meu. Eu sou Jesus bicho. Meu bebê. Meu lindo. Meu lindo. Meu fofo. Puta que pariu, hein, bicho. Puta Olha, que tem uma coisa pior que no final do mundo chega aquele cara da C&A lá, você acorda tudo bagaçado. E ele falando umas coisas dessas no seu ouvido. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu bonequinho. Tosco chanchada! Filha da puta!